Então, essa experiência, às vezes eu falo que eu me preparo para uma determinada palestra e quando eu chego aqui, a coisa muda um pouco, não em relação à cura, é claro, porque afinal de contas hoje a gente vai falar sobre cura, mas muda um pouco em função das coisas que eu escuto, como agora eu presenciei esse resgate, como o próprio Pedro falou ali, a dona Sônia explicou, entendeu? A Ama Sofia tem um parecer, como é que se diz, uma explicação dentro dos espaciais sobre essa questão do aborto, principalmente num planeta como é o nosso planeta. Eles explicam, vou fazer de uma forma bem resumida, eles explicam que é uma coisa sistemática, kármica, de grupos de pessoas que são designados para nascer em determinada família. E aí esses grupos brigam tanto entre si que chegam ao ponto, olha, você não vai nascer de jeito nenhum porque eu não vou deixar. E não deixa mesmo. Existe ali uma energia, uma força tão grande de ódio, enfim, que acabam fazendo com que algo. Agora, você lembra que você não deixou nascer aquela vez? Agora é minha vez, agora você também não vai nascer porque eu não vou deixar. Essa é a posição, quer dizer, é a explicação que eu aprendi estudando o conhecimento da Amazofia. E aí, quando o Pedro, a dona Sônia, quando o Pedro, a Sabrina, enfim, a Jássia, a dona Sônia me explicaram dessas mudanças que estão havendo aqui em função da questão da cura no planeta Terra, eu fui me informar também pelo outro lado. E eu hoje faço uma espécie de uma live durante o meio da semana com umas médiums que me conheceram através daqui, dos vídeos, né? Elas são muito mediúnicas, tipo essa turma que está aqui. E elas me explicaram que houve uma reunião dentro de um local específico lá do outro lado, onde participou todo o pessoal daqui. Elas também participaram acompanhando e é exatamente isso que foi proposto, entendeu? De passar a ver aqui uma questão da cura, digamos assim. Eu vou tentar explicar para vocês hoje que existe no universo a cura natural e existe uma cura, digamos assim, espacial, de uma forma radiotônica ou de uma forma psicotrônica. A radiotônica são aquelas coisas que a gente está comumente aqui na Terra conhecendo, que são os florais, a questão dos cheiros, das cores, das plantas, enfim. E também tem a psicotrônica, que é através dos espaciais, com máquinas que eles usam e trabalham. Quando a gente está num centro como esse aqui, por exemplo, as pessoas que são videntes na casa veem os extraterrestres vindo, os intraterrenos principalmente, né? Com as maquininhas, e bota aqui um chip num, tira um chip do outro, bota não sei o que ali, bota não sei o que, bota um chapéu numa pessoa e tal, porque cada um aqui está precisando de determinado tipo de tratamento. E mais ou menos assim que é trabalhado, né? Agora, a cura, ela depende também da própria pessoa, né? De como a pessoa vai se preparar para, ao estar recebendo esse tipo de tratamento, ela fazer o que as entidades aqui tanto falam e repetem, que é a famosa reforma íntima, né? Quer dizer, existe uma máxima entre os espaciais que eles falam que você tem todo um processo kármico, deixa eu pegar aqui, quando você vai encarnar, vai estar num projeto de encarnação, e você encarna, você tem o que eles chamam de. Opa, caiu ali. Sou meio atrapalhado, mas tudo bem, vamos lá. Então aqui eu vou desenhar, porque senão eu sou péssimo para fazer uma linha reta. Aqui, ó. Então você, digamos aqui, assim, isso aqui é a linha existencial de uma pessoa encarnada no planeta Terra. Aí, às vezes, você nasce com isso aqui, que seria a parte karmática, de karma, por algum motivo. E isso aqui é o que nós chamamos do livre-arbítrio. Tem pessoas que acontece isso aqui, ó. Às vezes, a pessoa tem uma parte karmática pequena e uma parte livre-arbítrio grande. Quando a pessoa. Onde é que entra a cura aqui que eles explicam às vezes? Na verdade, eu ia falar isso aí mais tarde, mas a gente vai falando de acordo com o que eles falam para eu ir falando. Vamos lá. Então, por exemplo, aqui tem uma pessoa X que tem essa parte aqui extremamente karmática. E por causa disso, ela sofre um processo, digamos assim, fisicamente transformado numa doença, numa coisa que incomoda ela. Que aí, quando você vem num centro espírita desse, você tem o processo de doença, que eles chamam de doença planetária, né? Que é uma doença normal, às vezes o cara, durante a vida toda, sei lá, tomou uma cervejinha, ou o outro tomou muito café, o outro comeu muita carne, e aí o cara tem algum distúrbio gastrointestinal, alguma coisa assim. E essa cura é sempre bem mais fácil de fazer, ela geralmente é feita num local como esse, é um nível mais simplório, não tem tantos problemas. Mas às vezes a pessoa tem uma dose kármica muito grande. E aí o que eles explicam? Que uma forma da pessoa reduzir isso é, ao adquirir conhecimento, que vem, claro, através das palestras aqui ministradas, esse conhecimento, quando ele atinge vocês, ele atinge o que eles chamam de o chakra cardíaco. É o daqui do meio, é o que controla tudo que a gente tem entre o universo que a gente vive e qualquer planeta que a gente esteja encarnado. Quando a gente é atingido por essa, digamos assim, essa situação de conhecimento, a gente ganha o quê? A gente ganha perdão. Olha que coisa interessante, a gente adquire conhecimento e, em troca, a turma lá nos dá perdão. Aí o que acontece? Aí o cara, o processo kármico dele vem para cá e ele ganha isso aqui de livre-arbítrio. Ele transforma o que era kármico, ele transforma em livre-arbítrio. Então, qualquer que seja a palestra, qualquer que seja a conversa que haja num centro como esse aqui, no caso, um centro universalista, ela depende muito mais de vocês que estão aí e de nós aqui também. Mas a gente passa uma informação, essa informação, ao chegar no cardíaco, pim! Opa! Coisa interessante isso aí, gostei desse negócio. Vou começar a trabalhar isso aí. Às vezes o cara sai daqui, por exemplo, muda a alimentação dele radicalmente, ou ele muda a forma da vida dele, passa a trabalhar a relação dele com a família melhor, entendeu? E aos poucos eles explicam que a mudança acontece. Eu posso falar por mim. Eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de tomar cerveja. Eu adorava cerveja, acho que ainda adoro. Mas eu não estou tomando já há 3 anos. E eu sempre tive problemas sérios gastrointestinais. Muitos. De 3 anos para cá, praticamente, meu intestino funciona como se fosse um relógio, uma coisa perfeita. Eu também sou uma pessoa alérgica. Eu tinha crise de alergia, de não conseguir ficar num local como esse, porque eu espirrava muito, o nariz ficava escorrendo, tudo entupido. Isso acontecia a cada, sei lá, 8, 9, 10 dias. Hoje em dia eu levo, às vezes, meses sem eu ter uma crise. Ela vem, mas hoje em dia, até estudando essa coisa da cura na masofia, eu entendo por que que às vezes ela vem, entendeu? Então vamos começar isso aí para vocês começarem a entender um pouco o que eu estou falando. Então vamos lá, vamos aproveitar essa linha aqui. Cadê o... Que coisa. Quando eu ia falar aquela hora ali, alguém me perguntou um negócio de chip, né? Quem foi? Opa, qual foi a pergunta mesmo? Como é que faz o cara tiver um implante para saber se tem implante, como é que vai tirar? Olha, a informação que eu tenho pelo estudo da masofia é que quando acontece uma situação como essa aqui, se você tem algum implante, tem algum extraterrestre chegando perto de você e vai olhar lá, eles pegam um scanner, faz assim, brrr, aí ele vê, ser humano, porque tem 7 horas, problema aqui, não sei o quê, aí ele vê, ó, tem um chip aqui, é para tirar? É para tirar o chip do cara? Não, não, não, esse chip deixa aí, tira o outro, entendeu? Tem alguns tratamentos que eles falam na masofia que é interessante, que às vezes o cara vai, busca um centro para fazer uma cura, aí a entidade fala assim, cara, quem colocou esse chip aí em você, rapaz? Porra, o cara colocou... Pensa que o ET também não erra de vez em quando? Ele erra. Ele é um ser humano. Ah, ele não erra. Erra também. Às vezes tem um ET determinado que está trabalhando para uma missão e o cara... Bom, meu negócio é só ir lá e botar o chip aqui. Aí o cara, em vez de botar o chip aqui, ele botou aqui na perna direita. Aí, anos depois, a pessoa vai no centro espírita, a entidade fala, mas vem cá, o que esse chip está fazendo aqui? Isso era para ele estar aqui. Ah, tem que reclamar com o ET lá atrás. Bom, deixa eu continuar aqui então. Vamos lá. Eu vou repetir essa, como é que se diz, essa linha. Pá, aqui, pá, tranquilo. Ela está um pouco inclinada, mas tudo bem. O que que acontece? Aqui, eu vou desenhar como se fosse o Sol, né? Aqui o Sol. O que acontece? Em qualquer que seja o universo, em qualquer que seja o sistema solar, quem determina os locais onde vão haver civilizações do reino humano é o Sol. Ele determina através de frequências, porque no universo eles trabalham com frequências. Então o que acontece? O Sol, por exemplo, está montando o sistema solar dele. Aí sai uma frequência aqui, assim, pá, pá. Essa é uma frequência que o Sol emitiu. Ok? Tem outra frequência que o Sol emitiu. Vem aqui uma, vem aqui outra, vem aqui outra, vem aqui outra, vem aqui outra, vem aqui outra, vem aqui outra. Vem uma outra frequência que já é mais ou menos assim, ó. Ela sai assim do Sol. São várias frequências. Tem milhares, milhões de frequências. Aí vocês repararam que, por exemplo, eu vou usar até a outra cor do pincel. Tá ali. Tá onde? Tá aqui. Obrigado, Jace. Vocês desculpem, eu sou bem atrapalhado, viu? É assim mesmo. Vamos lá. Aí vocês repararam que, por exemplo, aqui, nesse ponto aqui, por exemplo, nós temos um local onde elas se encontram. Vamos citar esses três aqui. Quando acontece isso, os espaciais explicam que nesses pontos, que os ETs chamam de casas ou céu, eles chamam de céu ou casa, nesses pontos é permitido ter, digamos assim, civilizações humanas. É preciso ter, é permitido, é ali que vão nascer as civilizações, que podem ser na quarta dimensão, podem ser na dimensão física, que eles consideram como sétima dimensão, de baixo para cima, de cima para baixo. Ou pode ser em outra dimensão, mas ali nesses pontos que eles chamam de casas ou céus, vão haver civilizações naqueles planetas. No nosso caso, no nosso sistema solar, normalmente nos universos são 12 casas que são permitidos terem civilizações. Mas você tem sistemas solares, por exemplo, como Sirius, são 3 sóis, sendo que um é apagado, 2 sóis funcionam, passa às vezes de 15, 16, 20, às vezes até 30 e tantos planetas. Mas que os que permitem ter civilizações pode passar de 12, mas normalmente a média são 12 planetas. Com alguma dúvida em relação a isso? Então, começando a gente falar de cura, o que que acontece com o nosso sistema aqui? Deixa eu fazer agora aqui para me ajudar a fazer a bolinha. Porque se eu for fazer uma bolinha sem isso aqui, não vai ficar uma bolinha. Vai ficar um negócio complicado. Então aqui já ajuda. Pá, aqui, pá. Tá. Deixa eu ver aqui o gráfico que eu peguei. Tá, é isso mesmo. No nosso caso aqui, vou fazer aqui mais ou menos assim, ó. Aqui, aí vim aqui, ok? Isso aqui é o seguinte, essa bolinha menor é o nosso planeta, Terra, ok? É o planeta físico, Terra. Essa bola maior é o que a gente chama de, é o que eles chamam de Amala, é o nosso planeta no campo astral, não seria a quinta dimensão para eles, quinta dimensão. Então, por causa de convergências aqui, lá no início, e porque a Terra, esse nosso planeta, segundo eles, segundo a Amazofia, não pertence a esse sistema solar, ela foi trazida lá do sistema solar de Sirius, ao ela entrar aqui, essa conversão entre esses dois eixos é meio complicado. Por isso eu trouxe esses dois bastões aqui que estão... Peraí, tá ali, ó. Pega aí para mim, por favor. Vamos imaginar que cada bastão desse simbolize uma bola, ok? Transparente. Um é a Terra, física, o outro é a terra astral. Elas estão hoje assim, ó. Elas ficam girando num sentido, elas normalmente giram assim, cada uma, elas estão assim. Está muito complicado esse nó. Às vezes elas se juntam aqui, ó. Uma gira assim, a outra gira assim, certo? Normalmente, num planeta normal, elas vão ficar assim quando a gente terminar a transição planetária e área de Aquários. Aí, a autocura, que a gente está falando sobre cura, a autocura é imediata. Todos nós aqui temos esse sistema pronto dentro da gente. A autocura é praticamente imediata. Hoje em dia, às vezes ela acontece quando eles se juntam, às vezes aqui ou aqui. Entendeu? Ficou alguma dúvida aí? Esse é o que acontece hoje no nosso, no nosso dia a dia do planeta que a gente vive. Ele tem o planeta físico e tem o planeta etérico, que é em Amalan. Esse desalinhamento é que gera essa coisa meio confusa. Porque um é para cá e o outro, ele é assim, ó. Eles vão se ficarem certos, um alinhado com o outro, aí está tranquilo. Aí a gente vai passar a ter esse processo de cura mais tranquilo. Vamos lá para o 2 aqui. Então, o que eles dizem? Eles falam o seguinte, que a gente tem, digamos assim, essa pretensão de acharmos que somos sadios, 100%. E isso não é bem assim que acontece no sistema. Porque o que acontece é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer um outro gráficozinho aqui. Ficou alguma dúvida aqui das frequências, das coisas? Ok, então pera aí. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma bola maior aqui. Assim, com uma aberturazinha aqui. E aqui eu faço aqui. Pronto. Ficou legal assim. Ok. Aqui eu vou fazer um bracinho. Aqui eu vou fazer um bracinho. Aqui eu vou fazer outro bracinho. E aqui outro bracinho. Aqui é o nosso universo. Que para os ETs esse universo chama-se Maramayan, é o universo que a gente vive. O que eles explicam em relação ao que nós chamamos de doença? Eles falam que não existe a doença, existe a pessoa que está doente. Então, por exemplo, eles pegam um indivíduo aqui, aqui o indivíduo, não sou muito bom de desenho não, mas finge que aqui é uma pessoa. Então, está aqui o universo, com os olhinhos dele, sorriso dele, nariz, esse é o universo. Que é um ser vivo, igual a gente aqui. Então, para ele, o que acontece? Ele, o universo, está com algum problema para ser resolvido dentro dele, o universo. E aí, o que ele faz? Ele joga toda essa energia, essas frequências, para aquele indivíduo que, para ele, o universo, é o mais sensível. Então, na verdade, a pessoa que fica doente, ela não está doente. Ela tem uma sensibilidade muito grande e ela é afetada por aquilo. Mas, ao mesmo tempo que o universo faz isso com a pessoa, ele faz o quê? Ele joga a frequência aqui e aí entra a figura da pessoa com nós aqui dentro que vamos efetuar o quê? A cura naquela pessoa. Vocês entenderam? Então, só para vocês entenderem bem, o universo gera uma frequência, aquela pessoa que é a mais sensível, ela fica doente. E, ao mesmo tempo, eles geram um grupo de frequências que vem para quê? Aí as pessoas, você está em casa e fala assim, pô, mas hoje eu vou reservar lá o plataforma, eu vou lá assistir a palestra. Pedro vai falar, Sabina vai falar, Dona Sônia, aí eles vêm para cá. Ao chegarem aqui, você tem a junção das duas partes. Uma que vai efetuar a cura e outra que, digamos assim, está com aquele problema a ser resolvido. Ficou alguma dúvida aí? Está tudo certo com vocês? Então, esse processo de cura, ele é efetuado da seguinte forma. Por exemplo, você tem a cura, que é a chamada cura natural, que é a cura feita pelas frequências, eles chamam frequência de ADA, né? Está aqui. É uma frequência de ondas de ADA. Essa é a cura natural. Como é que ela procede? Eles jogam essa frequência em qualquer universo. Aí determinada pessoa, ela mudou lá a alimentação dela, como a gente falou no início, ou ela parou de beber álcool, enfim, ela mudou, está mudada. Então aquilo, ela harmoniza aquilo com essa frequência. Essa frequência, ela é assim o tempo todo, desde que o cosmo virou cosmo. Ela só joga essa frequência e as pessoas que estão em qualquer que seja o planeta, encarnadas, elas trabalham com essa frequência no dia a dia delas. Quando você, por exemplo, vamos supor, você está há 3, 4, 5 anos sem comer carne, aí vai na casa de um amigo seu e seu amigo, de sacanagem, só faz feijoada ali, só tem feijoada para você comer. Aí você comete o erro de comer uma feijoada. O que acontece? Você chega em casa e passa muito mal. Você, a energia, o teu corpo não reage de uma forma, ué, mas o cara estava sem comer carne esse tempo todo, aí vai na casa do amigo dele e come feijoada? Pois bem, então a gente não, digamos assim, se sente muito bem, né? A gente fica, claro, você está sem comer aquilo tudo durante um tempo e passa a comer, de repente, uma forma. Claro que o meu exemplo é diferente, por exemplo, da França. Eu falei da pessoa que realmente come a feijoada e curte, né? Aí, provavelmente, essa pessoa não vai se sentir muito bem, entendeu? Então, essa é a cura natural. A cura artificial, que eles chamam cura espacial, ela é feita, claro, com a ajuda dos extraterrestres de uma área chama Dina, eles ficam embaixo da Terra, são intraterrenos, eles vêm e trabalham da seguinte forma, eles podem trabalhar da forma radiotônica, que eu falei no início, a questão dos aromas, das plantas, daqueles temperos naturais, entendeu? As próprias reiki, aqueles terapeutas que você procura e que realmente fazem um trabalho maravilhoso. Ho'oponopono, né? Tem Ho'oponopono também. Ho'oponopono. Né? E você tem as curas psicotrônicas, que eles trabalham com máquinas. E eu acho interessante, eu não tenho aqui como desenhar uma máquina dessa para vocês, mas eu acho interessante que eles falam que eles usam, sabe o quê? Fotografia. Aí, na época, o Luiz Gonzaga perguntou para a entidade que trabalhava com ele, mas por que a fotografia? Ele falou, porque a foto de uma pessoa para nós é ela, é a mesma coisa. Nós trabalhamos dessa forma, é interessantíssimo. Então tem umas máquinas que eles fazem, botam a foto da pessoa, aí a foto fica trabalhando uma determinada frequência e aquilo dá um resultado fabuloso, quando, claro, não há necessidade de um questionamento a um conselho kármico, né? Porque o conselho kármico, quando a pessoa tem um karma mais sério, há uma consulta, um conselho kármico, para saber se pode haver ou não aquela cura. E isso funciona da seguinte forma. Cadê minha aguinha? Está aqui. Isso é mais fácil desenhar. Está aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é o nosso corpo etérico. Que, aliás, eu trouxe uma amostra de um computador do meu enteado que ele jogou fora. Eles explicam que o nosso corpo etérico é mais ou menos isso aqui, é uma placa de computador. É um circuito totalmente com circuitos paraluminosos, entendeu? E que dentro desse circuito, até é interessante porque essa semana, foi de ontem para hoje, ou de anteontem para hoje, o pessoal do grupo do Vicente, eles me vieram a seguinte dúvida, o tal dos 144 mil que na Bíblia diz, os 144 mil que serão resgatados e tal. O que que os extraterrestres, via amazofia, eu repito, não é uma opinião minha, é o que eu estudo, eles explicam em relação aos 144 mil circuitos. São 144 mil circuitos do corpo etérico. Então, o que que eles explicam? Nos universos, e os universos eu botei, está aqui, eles explicam que os universos, para a gente ter uma noção mais básica, funciona como isso aqui, eles chamam de Kaon. Cada bolinha dessa é um universo. Então, eles chamam de cacho de uvas. É o Kaon, entendeu? Então, o que que eles explicam? Você vai em determinado universo, em determinado sistema solar, em determinado planeta, tem uma pessoa como ela, que pertence a uma raça daquele planeta, cuja aquela estirpe, ela é original, perfeita, eles mantêm aquele planeta extremamente bem protegido, e daquele planeta vai uma outra equipe missionária, que pega um dado daquela estirpe e coloca num dado de base deles. Então, quando eles vão montar uma civilização planetária, eles têm acesso àqueles 144 mil dados, que são 144 mil circuitos. Cada circuito é um tipo de estirpe, de civilização completamente original, sem defeito. Entendeu? O que aconteceu conosco é que, devido ao acidente solar que teve aqui nesse projeto Terra há muito tempo atrás, vários circuitos foram danificados. Mas não foi assim, tipo, o mesmo circuito. Por exemplo, nela foi danificado o circuito de número 1104, nela foi danificado o circuito de número, sei lá, 720, o dela 340. Cada circuito deu um problema. E o que que eles chamam desse, quando vai haver agora o arrebatamento devido à transição planetária? O que que é o arrebatamento? Você está andando na rua, aí passa uma nave espacial, ele tchum, te leva. Porque ele, aquele determinado indivíduo, para eles fazem lá o scanner dele, ó, eu pensei que conseguiu ficar completamente curado. Então, o circuito dele foi restabelecido. Aliás, essa foi uma das funções, segundo eles, que Sananda, nosso querido Jesus, quando esteve aqui, ele veio e mostrou, olha, vocês querem ver o corpo etérico de vocês? Os 144 mil circuitos aqui estão consertados. Querem ver? Eu vou ascensionar. O que que ele ascensiona? Ele ascensiona quando ele consegue transformar aquele corpo dele em luz. Ele, ser humano. Aí ele ficou, vocês também conseguem fazer a mesma coisa. Então ele veio aqui e mostrou, olha, eu ascensionei por isso, que os meus quase 144 mil circuitos estão consertados. Só que a gente ainda não conseguiu entender muito bem isso. Entendeu? Então a gente, por exemplo, o que acontece com os nossos queridos obsessores, como a Francis muito bem colocou no início da palestra. O obsessor, ele sabe que aquele cara ali está com o circuito dele de número 430 quebrado, que é o da raiva. Aí o que que ele faz? Vai o ET, dá uma consertadinha no circuito, ele vai lá com os amiguinhos dele, desencarnados, pega o cara e arrebenta com aquele circuito de novo. Aí o cara que já não tinha mais raiva continua tendo porque não sabe por quê. Porque, coitado, ele também, a frequência dele cai, essa coisa toda, eles aproveitam, opa, vamos pegar esse aqui, vamos refazer esse circuito dele aqui, de número tal de raiva. Então, os 144 mil, na visão da amazofia, são circuitos que, ao serem devidamente consertados, e outra coisa que eles explicam interessante, quando uma pessoa, por exemplo, ela aqui, está na Terra, tinha um circuito com problema, mas ela conseguiu, talvez pelo trabalho que ela faz aqui como médium, a mudança da vida dela, essa coisa toda, ela conseguiu consertar esse circuito. Aí eles vêm aqui no centro, zzz, opa, consertou. Ela consegue dar ao planeta Terra um avanço absurdo. Vocês não fazem ideia. Então, quando vocês vêm aqui, a gente conversa essa enrolação que eu estou fazendo com vocês, né? E vocês conseguem, dentro do chakra cardíaco, opa, gostei desse cara, gostei lá do que a Francis falou, interessante, vou mudar. Ao começar essa mudança, vocês não fazem ideia da ajuda que vocês estão prestando ao planeta. Como aconteceu agora aqui, esse resgate que teve? Isso aí o planeta... Porque a gente tem na nossa vida... Isso. Pois não, pode perguntar. Entendi em partes o que você... Claro. Eu entendi em partes o que você falou, até porque é muito complexo. Em relação ao que? Aos circuitos? Aos circuitos, esses defeitos do circuito. Uhum. Esses defeitos são defeitos, entre aspas, de fabricação ou são defeitos que a gente adquire? Não, eu vou explicar como é que foram esses defeitos. Vamos lá. Lá atrás, existia um planeta no Sistema Solar chamado Darmon. Esse planeta tinha uma civilização extremamente evoluída, mas por algum motivo, é uma outra história que eu posso contar aqui depois, esse planeta explodiu. Dentro do nosso Sistema Solar, ele explodiu. Aí, essa explosão, o Sol, o nosso Sol, absorveu ela de uma forma e ficou quieto. Um belo dia, eles perceberam que aqui na Terra estava havendo um problema sério de nascimentos com gente completamente sem braço, sem mão, começou a dar problemas sérios. Aí eles foram fazer um estudo e descobriram que o Sol, através de uma frequência, ele emitiu uma frequência tal que começou a danificar os 144 mil circuitos que são os que nós temos no corpo etérico. Só que não foram todas as pessoas que foram atingidas, mas conseguiu essa história que o Sol fez, essa frequência que ele marcou, essa frequência que ele mandou, atingiu esses 144 mil circuitos nossos, cada um de uma forma, como eu expliquei aqui, quer dizer, o teu, de repente, o teu circuito da angústia, o dela da raiva, o dela do medo, o dela do perdão, enfim, são frequências. Aquilo começou a dar problema. Pode complementar a sua pergunta. É assim, que com essa explicação fica meio que justificando o porquê alguns são invejosos, alguns têm raivas e... Sim. Né? Ele justifica. E aonde que fica a reforma íntima nisso aí? Né? Porque quando a gente fala em processo evolutivo, comparando os seres, né? Alguns estão no nível mais evolutivo, já se libertaram. Já se libertaram dessas coisas todas aí que a gente fala, né? Do faltando para falamento de baixa vibração. Não, é isso não. Já se libertaram de características que não são boas e que a gente deve tentar se libertar. Né? E a cada encarnação a gente vem se aprimorando, se libertando. Então, assim, realmente, talvez fazer total falta de conhecimento meu, mas fica parecendo que isso aí justifica a tal pessoa tem raiva, briga, não, porque ela tem um defeito. Entendeu? Entendi. E às vezes pode ser exatamente isso. Eles explicam que às vezes... Era a palavra que eu queria chegar. Os egos, né? Sim, e a gente tenta se libertar dos egos. Mas aí... Se for justificar Foi necessário, entenda bem, nesse projeto Terra, foi necessário que os extraterrestres que tutelam esse projeto 100%. Nós não damos um espirro nesse planeta, segundo eles, sem que eles não anotem, olha, ele deu um espirro aqui. Anotou aí? Pô, mas é para anotar o espirro do cara? É para anotar de tal hora, tal dia. Tem lá tudo anotado, gente. Porque nós não somos desse planeta. Todos nós aqui somos extraterrestres. Nós viemos de outros planetas. Esse projeto aqui ainda não está, digamos assim, nós ainda não somos uma humanidade 100% desse sistema solar. A gente vai ficar. Tanto que existe um grupo aqui grande, de 11 povos, chamado Omaras, cujos corpos originais estão uma parte embaixo do planeta, embaixo da Terra, tem parte desses corpos em Vênus, tem parte desses corpos em Marte, tem parte desses corpos em naves. Um dia, por exemplo, ela é uma Omara, resolveu o problema naquele circuito dela que deu, tinha raiva. ela, ao desencarnar, ela vai para uma nave, onde eu falei que está lá o corpo original dela, que é um pouco diferente desse que a gente está vendo aqui. Ela assume aquele corpo, aguarda o momento certo, ela volta para o planeta Terra, e aí ela começa um ciclo de vida novo com o corpo original, e aí ela passa a fazer a reprodução necessária, caso ela seja ou positiva ou negativa, ou homem ou mulher. Isso é o que eles explicam. Aí você vai dizer, ah, mas peraí, ela conseguiu... Nós não estamos falando de uma pessoa, né? Nós estamos falando de milhões de pessoas que têm o mesmo problema no mesmo circuito. Ah, ela conseguiu, mas ela não conseguiu. Não tem problema, ela fica no planeta, quieta lá, esperando o momento de poder, ao resolver aquilo, do jeito que eles vão fazer, não sei, ela aí tem condição de pegar o corpo original dela e voltar. Tanto que... interessante que essa pergunta que você fez foi boa, porque na última quarta-feira, na live que eu tive com essas médiuns, duas delas trabalharam nos resgates do pessoal lá na Turquia. E muitos daqueles espíritos estavam assim, meio como estava aqui, isso que a gente viu agora. Aí eles chegavam para os espíritos e falavam assim, olha, querido, presta atenção, você tem a opção. Nós temos aqui essa lista de planetas que você pode viajar. Você quer ir para lá? Não, eu gostaria de ficar aqui na Terra. Me apaixonei tanto por esse planeta. Eu sei que eu não sou daqui, mas eu posso continuar aqui. Alguns podem. Então esses vão esperar o momento de poderem ficar aqui de novo. Ficou alguma dúvida para você? Por favor. Esse é o objetivo da palestra, do papo. É muito complicado. Oi. É complexo. Eu reconheço, gente, olha só, que a masofia, a vimanosofia é um estudo complexo. Eu mesmo, às vezes, pego a palestra dele, eu fico enlouquecido. Como é que eu vou explicar lá na plataforma, de uma forma mais simples possível, o que esses caras escreveram? Porque foi tudo. E outra coisa, ele explica, o Luiz Gonzaga explicava, que ele recebia um poema. Ele levava anos. Porque o poema dizia, e o lado esquerdo da margem do rio irá se encontrar com o lado direito da margem do rio. E os dois, ao se encontrarem, vão fazer com que todo esse sistema solar se caia na mais beleza e profunda da coisa positiva. Sabe o que é uma margem do rio e a outra? É Jesus encontrando com a contraparte dele. Madalena ou Madzila Sur. Então, quando os rios se encontram, a margem direita encontra com a esquerda, aí nós teremos um. E Jesus é o cara que comanda esse projeto todo. Entendeu? Eu tenho uma equipe de vocês aqui que esteve lá em Baranal, onde tem uma grande conhecida minha, uma mãe de santo, muito legal lá. Ela já me explicou uma história muito parecida com as que eu escuto aqui, com as que eu escuto na Masofia. Essa questão dos 144 mil circuitos, eu acho que o que a gente tem que entender é o seguinte, os 144 mil vão ressuscitar. Tá, a Bíblia falou dessa forma, as correntes esotéricas, cada uma cita de uma forma. A forma que a Masofia explicou é a questão dos circuitos, sabe, cada circuito tem um número, né? Fala. Mas eu acho que eu entendi o que ela falou. Uh-huh. Eu acho que se está ruim, né? Uh-huh. Por isso que não é natural, nós temos que trabalhar essa situação para que ela se adeque. Sim, claro. Para que ela se adapte à forma que ela tem que ser. Senão seria todo mundo bom, ninguém seria egoísta, ninguém seria ciumento. Mas, por exemplo, para isso, essas frequências, elas podem ser trabalhadas pela gente no nosso dia a dia, pode. É difícil ela pode. Pergunta. Não, mas essas frequências... O que me incomoda é a gente ficar se apoiando. O que me incomoda é a gente se apoiar. Ah, eu sou invejosa porque o meu circuito tem problema. Uhum. É muito simplório isso, né? Entendi. Tem que. Então eu acho que já é esforço. Requer um esforço sobre-humano. A gente, então, nós somos humanos, mas requer um esforço sobre-humano. Quer ver? Eu vou explicar uma coisa para vocês. Uma coisa. Com a reforma íntima, a gente pode. Pode falando aí que eu vou fazer a bolinha aqui. Com a reforma íntima, então, podemos consertar. Sim. Esse problema do circuito. Pode. Então cai na reforma íntima. Você quer ver uma coisa? Olha só. Entendendo ou não entendendo? Olha aqui, uma bolinha. duas bolinhas, três bolinhas. Com isso aqui eu consigo, acho que, encerrar esse papo aí para dar vez para o pessoal. Uma bolinha, você tem esse aqui, outra bolinha assim, e a outra, ela é assim, enviesada. Esse aqui, os ETs chamam de circuito Vaharas. Esse aqui eles chamam de circuito Maharas. E esse aqui eles chamam de circuito Madras. O que, que é isso aqui? Esses três circuitos são os circuitos mais importantes dentro desse corpo etérico aqui. Por quê? Esse circuito aqui, ele trabalha o nosso, a energia kundalina, que é a energia da Terra, ele trabalha a energia do universo, e aqui no meio está o nosso chakra cardíaco. Esse circuito aqui, não existe, segundo eles, a menor possibilidade desse circuito ter problema. Tanto que o acidente solar que danificou a gente, danificou nesse circuito aqui. Porque esse circuito aqui é o circuito que lida simplesmente com uma coisa interessantíssima, com o meu relacionamento comigo mesmo, com o meu relacionamento com os outros e com o meu relacionamento com as outras criaturas do universo. Com essa cadeira que é uma criatura, com essa máquina que é uma criatura, embora a gente não ache que é uma criatura. Isso aqui é uma criatura. Isso aqui tem célula, gente. Isso aqui tem átomo. Isso são criaturas vivas do universo. Agora, isso aqui, momentaneamente, virou uma cadeira. Eu sei que é difícil. O cara tá maluco, bicho. Uma cadeira é um ser humano. Não, não é um ser humano. É um ser vivo. Entendeu? Então, quando a gente trata mal, essa, inclusive, é a grande motivo porque a gente trata mal o planeta Terra. E aí, o que, que ele faz? Ele faz o que ele fez agora em São Paulo. Ele faz o que ele fez lá na Turquia. Imagina, qualquer um de vocês aqui nessa sala, já vou te dar, só encerra aqui. Imagina pegar uma daquelas formigas vermelhinhas, botar aqui na pele. O que, que a formiga vai fazer? Ela vai te dar uma picada direto. O que, que você faz? Ou você faz assim, ou você faz assim, você vai liquidar aquela formiga. É mais ou menos o que a Terra está querendo fazer com a gente. Mas existe uma possibilidade da Terra não fazer isso da maneira que a gente está querendo que ela faça. Quando a gente chega aqui num centro desse e recebe essa, entre aspas, cura, através do conhecimento que a gente está adquirindo, a gente abre o nosso chakra cardíaco, entra aquela energia do amor, do carinho, e a gente recebe aquilo, a gente está fazendo com que, de repente, lá na frente, a Terra diga, ah, pô, o pessoal até que mudou bastante, ajudou muito. Essa aqui, que é a última Madras, é a nossa relação com as nossas origens do universo. Entendeu? Eles colocam esses três circuitos aqui no planeta de propósito, para a gente começar a entender por que, que às vezes eu tenho raiva do meu porteiro, enche o saco de madrugada ouvindo aquela música alta, sertaneja. Não é o meu caso, meu porteiro não escuta nada de madrugada. Mas enfim. Ou por que, que aquela vizinha com aquele cachorro que fica latindo de tarde me enche o saco quando eu quero tirar uma soneca? A gente não consegue, porque a gente, nesse circuito aqui, a gente não sabe se relacionar com os outros. Nós não sabemos se relacionar com as pessoas. É muito difícil a gente se relacionar com as pessoas. A gente gera inveja, a gente gera raiva, a gente gera intriga, a gente gera uma opção de coisa. E aí fica difícil. Agora, repito, quando a gente vai frequentando lugares como esse, onde eu já assisti aqui palestras impressionantes de entidades que eu... Cara, caraca! Entidade é essa? Através de médiuns. Teve uma semana que o Pedro e a Sabrina tinham um recém-casado. Cara, teve médiuns aqui que eu fiquei impressionado. E pelo que eu soube, era a primeira vez que o cara tinha incorporado, a segunda. Eu fiquei impressionado com a mensagem que esses caras trazem através de entidades que provavelmente, por serem entidades extremamente de luz e sabedoras do que está acontecendo aqui, elas vêm e dizem, olha, tá aí, ó. O que a Masofia está fazendo, esse tipo de palestra que eu dou aqui agora, é uma palestra, digamos assim, mais técnica. Eu sei que é difícil, é mais técnica, eu não vou fazer, eu não posso fazer nada. É o meu jeito de ajudar o Pedro, a Sabrina e a Dona Sônia. eu tenho conversado muito com eles e falo, ó, Pedro, o assunto é esse. Ah, PC, fala daquele jeito que você fala mesmo, tá tudo bem, não tem problema. Não tem erro. Entendeu, pessoal? Vai lá, diga aí. Peraí. Ela que tinha perguntado ali. Pergunta lá, querida. Ela ali primeiro. Depois eu passo para você. Só um segundo. Oi, boa tarde. Então, isso que você falou da reforma íntima, ela nunca foi tão importante quanto agora, por conta da transição planetária. Então, quando você faz a tua reforma íntima, automaticamente você gera para o universo uma benevolência, enfim, uma, e a tua vibração acima, ela contribui para de outras pessoas. Ela eleva e acaba diminuindo o... as catástrofes, vamos botar assim, né? Exatamente. Quando é um grande número de almas que vão evoluindo, que vão enxergando, ah, isso aqui eu tô errada e eu tenho que mudar isso aqui. E eu vou correr atrás. Aí você vence, você cura o teu circuito, automaticamente você ajuda também a curar o circuito de quem tá à tua volta. Sabe o que eles falam? Eles falam uma coisa interessante, né? Que você tá falando. Eles falam o seguinte, olha, tá aqui as faixas. Tem um camarada aqui que tá com um problema sério, ou de raiva, ou de coisa, eles falam o seguinte, quando o cara consegue entender isso que você acabou de falar, o próprio universo pega o cara e faz isso aqui, ó, pimba, tá curado. Curou o cara. Só mudou a frequência dele, tá curado. Pô, não tem mais dor de cabeça. Ficou alguma dúvida? Fala, por favor. O que o senhor falou no início, que a cura é sideral, né? Como é... é, tem uma cura, que chama sideral, uma cura natural, que são dessa frequência ADA. Era mais com os intraterrenos. Mas eu soube que tem os insectoides, mantém naves aqui ao redor e somos levados no corpo astral. E eles têm naves como hospitais para nos curar. Os insectoides? Os insectoides. Bom, se você tem um insectoide, é um segmento da raça, digamos assim, da raça animal, você tem insectoides. E você tem no final da raça humana, civilizações que podem manter formas assim. Por exemplo, vou te explicar. Tem civilizações altamente evoluídas que viajam, de repente uma civilização vai para uma determinada galáxia, um determinado sistema solar e determinado planeta. Aí eles chegam e falam assim, esse planeta não tem vida humana, não tem ser humano, ele só tem planta, animal, blá, blá, blá. Ok. Então o que eles fazem? A tecnologia deles é tão avançada que eles pegam o animal daquele planeta, vamos supor um lagarto, eles pegam aquele animal, trabalham aquilo de uma tecnologia tão rápida que em pouco tempo aquele animal que tinha quatro patas passa a andar com duas patas, vai adquirindo uma forma diferente. Aí você chega naquele planeta, ou você chega na tua casa e recebe uma visita de um habitante daquele planeta, é como se fosse um lagarto, entendeu? Um insectoide, ou uma barata, ou uma formiga... Entendeu? Você tem... Eu, claro, eu não sou vidente, né? Eu nunca vi. Mas se um dia... Os videntes falam, o Luiz Gonzaga fala que os videntes falam que era cada um que aparecia. O cara, não é possível. É, o cara é possível. O cara é uma barata, bicho. Vem falar comigo, mas numa boa, conversou, bateu papo e tal. Fala, Jace. Eu vi um vídeo de Legrazi que ele diz que cada planeta tem habitado por uma certa fauna, vamos dizer assim. Tem sempre uma espécie que ela é a espécie dominante. E pode ser N tipos. Por isso que tem planetas que a espécie é leão, é felina. Tem planetas que é gafanhoto, tem planetas que é louva-a-deus e etc. Porque cada planeta tem uma espécie que sempre é predominante. Que, de repente, podem ser seres humanos ali caracterizados como um felino, entendeu? A gente tem que entender isso, essas tecnologias estão fora da nossa compreensão, do nosso alcance, entendeu? É uma coisa muito... Não dá, não tem como. Tem entidades que aparecem aqui que se o cara realmente fosse falar do jeito que ele fala lá entre eles, ele ia olhar para o Pedro e abrir a boca, caixa XP452, zona de descimento, fala para aparelho tal que está ali atrás, com cor vermelha, para trabalhar mais cor prata. Como é que é? 4XP4, é raiz quadrada, não sei. Ele fala assim entre eles. Mas aí vem pro Pedro, tem um tradutor, meus amigos e tal, não sei o quê, papapê. Mas a mensagem é a mesma. Entendeu? Os ETs, cara, eles falam que tem ET que chega com a lanterna, uma parede desse tamanho assim. Aí o cara faz assim, ó, tchuf, tchuf, desaparece a parede. Ele passa. Na Argentina, teve uma situação de até meio complicada para uma nave pequena deles, de intraterrenos. Já tem tempo isso, o Luiz Gonzaga conta essa história. Que eles foram, tinha um trem passando, um trem de passageiros. Aí viram a nave, pararam o trem, os caras saíram do trem com pé, pau, pedra, não sei o que, foram atrás, não sei o que. E um desses ETs foi atingido no braço. E a pancada foi tão forte que tirou o braço do cara. Aí o cara que deu a pancada não acreditou, porque, sei lá, 50 metros depois, o braço do cara voltou igualzinho. Eles têm um processo que seria de recolocação disso tudo fantástico. Na época antiga do Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais, principalmente também, que você ia em sessões mediúnicas de ectoplasmase e de transplante, de cura via ectoplasma também, a médium chegava, a saia dela sumia tudo, cara. Sumia daqui para baixo, sumia da médium. Porque precisava de uma quantidade absurda de ectoplasma para materializar, não sei, uma entidade e tal, não sei o que, não sei o que lá. Depois ela voltava tudo igual. Isso tem em livros, Chico Xavier falava sobre isso. Peixotinho também, exatamente. A gente teve apometristas, a gente teve médiums, que a gente precisa resgatar esse pessoal todo, gente. Tem tanta gente que de repente está aqui nessa sala e é um tremendo de um médium que a gente está doido para que ele venha trabalhar em algum centro de Umbanda, um centro espírita, um centro universalista e ajudar que esse planeta suba. Como é que se diz a vibração? Nunca Cássia Eller teve tão certo com aquela música, O Segundo Sol, né? O Nando Reis escreve lá, na sua casa, não sei o quê. A casa é como os ETs chamam. Eles dizem que... Tem poemas tão lindos que ele fala, eu vou encerrar com essa colocação que eu acho muito bonita. Eles falam que tem entidades que falam assim, ai, meu céu está nascendo, que casa bonita que vai vir aí. Porque é um local, um planeta onde vai ter civilização humana. E outra coisa que eu não sabia, o nome... Deixa eu apagar aqui a coisa para encerrar. Espera aí. Cadê o apagador? Está aqui. Hoje não precisou de assessor para o quadro negro, né? O quadro negro está funcionando direitinho. O nome... Esse é o nome do nosso sistema solar. Ors. Raul. Raul quer dizer o sistema que trabalha para Ors. Sabe o que quer dizer Ors? Ors quer dizer o seguinte: aquele que lutou e venceu o inimigo sem armas. Sabe por quê? Porque quando o nosso sistema solar, esse sistema solar que a gente está aqui vivendo, ele começou lá atrás. O nosso Sol foi recebido por uma civilização de altíssimo nível tecnológico. Muito. Chegaram para o Cristo do nosso Sol, disseram assim, olha, a gente quer segurar a onda aí. Eles estavam com mais intenções, o que a gente chama de mais intenções, né? E eles queriam usar essa energia do nosso Sol para fazer o projeto deles aqui no Sistema Solar. Só que eles não sabiam que o Sol, nosso grande astro ali, sem querer, ele tinha ingredientes ali dentro dele que dificultariam esse processo. Ou seja, ele venceu essa turma e pôde fazer o trabalho dele tranquilo, e por isso ele foi chamado por um cara chamado Xananda, que disse para ele, você é Ors. Tanto que nós temos hoje três anjos principais que jogam frequência do Sol. Alguém aqui deve saber, né? Vamos lá. Três anjos principais. Miguel, Ariel, não, Uriel e Rafael. Não, e Gabriel. Três. Nós temos três anjos principais no Sol que jogam uma frequência fantástica para esse planeta. Um que veio do sistema solar de Sirius, outro daqui e o outro que veio do outro sistema solar onde vieram os Omaras. Pessoal, essa palestra de cura é uma palestra complicada, eu vou preparar uma segunda parte, falo com a Sabina, com o Pedro, eu espero que... Deu para entender? Obrigado, Francis, pela sua ajuda. Muito obrigado. Pessoal, obrigado, hein?